Salvador, boa noite, Xenia 224, livrou na Quatro Caixas. 224, Taxi de Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, né? Verdade. Aí que é com X-Ray, Salão 33, Salão 121, decimal 9, uma boa noite. Oi, que um, dois, quero mandar um like aqui. X-Ray, confio embaixo. Baixo 3, Zebra P no oitavo, abaixa T. Deixa a voz distante, mantenha a posição na naquilo. Salvador, até 330, 53, 330 para Recife. 305, Recife, sente, aguarde de quatro. Guarda. O X-Ray confirma material de carga? Só um instante. X-Ray, é, o senhor vai depois dessas cargas no Paz 3, depois vai prosseguir para o Paz 4 e Paz 5, ok? O X-Ray na escuta? O senhor vai despejar essa, a carga no Paz 3, após vai prosseguir para o Paz 4 e Paz 5 para pernoitar, ok? Passando aquilo para o Paz 3, atende para sinalizadores, é o X-Ray. Salvador, o azul ao que guerra em forma térmica de reboque, só informando que foi reposicionado no Paz 3, por essa aero, está estacionado no Paz na posição 3. Muito obrigado e boa noite. Sérgio, boa noite. Então, 3305, Recife, 330, pronto? Pronto, pronto, 3305. 3305 para Recife, autorizado 330, via UP, UISC 58. Escola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-19-8, acione 5465. Autorizado Recife 1-3-3-0, via por 58. Escola da 1-0, na saída Puca, transição Aracaju. O controle 19-8 e o transponder 5465, 3-0-5. 3-0-5, regimento correto, postando para posicionamento. Tráfico Salvador, bom. Boa noite, Oceanair 6224, ciente da informação Charlie, autorização para Aracaju no 190. 6224, Aracaju, 190, Nicola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, apoio direto Aracaju, controle 1-9-8, acione 5475. Autorizado Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda na saída Puca e Jamo, aciona 5475, controle 198, Oceanair 6224. Pucajama após direto, ok? Pucajama após direto, Aracaju, Oceanair 224. 224, corrigimento correto, pode plano para posicionamento. Sim, chamará grato. Solo 3305, puxa para estacionamento no 5. 3305, no 5 está livre, após táxi. 2A, 3305. 3305 para o táxi, 158 a bordo, autonomia 3:25, alterna Natal. 305, táxi via Alfa, IJ Alfa, no ponto de esperada no 0, torre 1-1-9-18, que negar no 0-1-5. IJ Alfa, no ponto de esperada 19-8, 3305. Só confirmando, vai chamar a torre em 295 ou 198? 1-1-9-95. Ah, ok, 295, 305. voa norte para 3305, com a espera da 10. São 3305, a linha decola, vento 090 graus, 069. Hidroalhão decolado, 3305. Então, 3305, decolou 57, controle 119, décima 8, boa noite. 198, graça 3305, boa noite. November, pátio 5, decolada 17. November na escuta. Zulu, November na escuta. November, prossiga. Zulu November na escuta? Ah, Zulu November na escuta. Legal do Almo 7, segundo do Pátio 5. Afirmativo, ponto seguro 025, Pátio 5, e ouvinte 04, 2 Zulu November. Gente, agora está de cópia.